guys. Copy. Azul 5197.4. Azul 5197, autorizado a ser a Bravo Kilo Papá, Campinas, via peso 10 pro Bar, via peso 16, BHZ, Belo Horizonte, restante conforme rota do plano de voo. Nível 300, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da pista 10 com curva direita, código 5003, controle de saída 120 decimal 80. Azul 5197, Dael, Leda, Mótiva, a saída. Mike Oscar, Tango, Victoral. Correto, chama pronto, portal 03, Azul 5197. Alfa 3198, livrou na sua escuta. Tango 3198, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3198. Sané 1140, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 10 nós. É 333, então controle. Gentileza, você poderia coordenar a moto para com recife, se for possível? 0319. 0398, ingresso Juliette, portão 02. 02, obrigado. American 230, salvo do ground. Capital Grand American, 230. American 230, ready to copy. Ready to copy, go ahead. American 230, clear from Salvador to Miami. Kilo, Mike, India Alpha. Via, Brazil 20, Dennis File. Black level 340. Momo departure, then Nining transition. November Echo, November India Mike. Departure from runway 10 after departure left turn, clock code 5016 and departure control frequency 120.80. Rádio Xanã 6140, está cruzando 1300 por Caracas. Tarde, Xanã 6140, contato do radar, suba via saída Fuca para o nível 350. 350 V, 6140, se possível, poderia fazer uma proja de Aracaju? Gente, aguarde o Xenem 140, cruzar 2000 pés, vai pro Edijama. 2000 Jama, 140. Autorização, São Paulo, Congonhas. Bruno 395, aguarde 1 minuto, cópia. Aguardando seria da Euleda, é da Euleda Máxima? Afirmo. Obrigado. Xenem 140 foi pro de Caju. Graças, Aracaju, 6140. Xenem 333, chama centro Recife. Em 125, decimal 1, alterne. 133, decimal 95. 1339, 6363. São Paulo, Congonhas, nível 360. Via Pesulu 10 até Pubave, Pesulu 16 Bravo até Zulu, após conforme o plano. A decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8, e o transponder 5004. Autorizado, São Paulo 360, Pesulu 10, Pubave, Pesulu 16 Bravo até Zulu, conforme rota. Decola da 10, da El Motiva, o controle 120.8 e o transponder 5004, o Bono 395. Correto, Bono 395, chame para o pushback acionamento. É bom, cara. Cascavel 64, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus em 120, decimal 1. Autorizado, azul 597, chame táxi. Autorizado, repórter para o táxi. 140, chama centro Recife, em 1026. Decimal 85, alterne 125, decimal 45. 597, livre táxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Salvador, Gol 395, no 8 para puxa o instrumento. Autoridade, Gol 395, chame táxi. Autoridade, então será táxi, 395. Azul 5197, autorizado, olhar em decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 069. Controle, bom dia, voo no 864, formação Papá. 864, acione a identificação na pré-ETAP, desça até o nível 050, após prossiga via para 2000 pés, o Kenegal no 019. Ok, compreendido, descendo 5000 na pré-ETAP, após ETAP, desce via 2000 pés, 1019, voo no 864. America 230, clear for pushback and startup, report for taxi. Welcome. NH1019. ETAP 060, NH19, gol 1162. Círculo 97, decolou aos 13, 1208, controle, bom voo. 08, boa tarde. Círculo 97, contato radar, suba a via saída da para o nível 300. Pode o ar, Leda? O cruzador no país foi Leda, o azul 5197. 3 mil Leda, obrigado. Aeroporto, zona 395, com 18 segundos a bordo, autonomia de 4 horas e 9 minutos, alternando Galeão. Ok, 1395, clear, taxi pelo Pátio Índia no ponto espero da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, ponto espero da 10, 1895, 395. Cross-check. Salvador approach, as good to set in 58. Azul 2758, Scott Island, fly direct keep-up intersection, descent to flight level 070, altimeter setting 1019. Roger, stop position Grand American 230, let's go. Grand America 230, clear taxi, via Abram 1, taxiway India. Holding point, runway 10, contact tower 118.95. 18.95 at the holding point, American. Okay, so, Summit Enterprise Control, is there 2758? 2758, Summit Approach. Okay, could you confirm my number to land? number 3 for approach at 02758. After passing flight level 100, radio speed to 220 knots. Roger that. After passing flight level 100, radio speed to 220 knots. As of 2758. Boa noite, 64, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Positivo, rapaz, está 2000, autorizado, reportará estabilizado. 1864, troca. 1962, desça para nível 050. 050, Gol 1962. 2758, level 060. Roger, 060, 02758, 758. Yeah. Hello, ma'am. 340 nível, via Tampa 9857, até Moço. A decolagem é da 10, saída da El, Leda, e após Leda, direto, Irune, controle 120 decimal 8. E o transponder 5014. Transponder 191 no Galeão 340, transponder 9857. Decola pistão 90, da El, Leda e Lume. Transponder 9857, após Mouse. 1208, controle 5014, transponder 73191. 0395. Estacionamento. Obrigado. Salve Salvador, bom dia, azul 4307, pertence a informação Papá, nível 340, para Guarulhos. E bom dia, azul 4307, está autorizado Guarulhos, 340 nível, via Pesulu 10, de Taubaté. Decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, transponder 5022. Autorizado 340 para Guarulhos, decola da 10, perfil da El, transição Motiva. Não terá via Brasilu 10, está batendo. Controle 208 e transponder 5022 para o azul 4207, sabe gate número 4. Azul 4207, correto, chame para o Bushback acionamento. Pronto, 9542, bom dia, senhor, identificação, mantenha nível de voo 180, voo e Bonf, em Bonf intercepta via chegada, reporte para descida. Boa Bonf, Bonf intercepta, reporta a descida, 9542. O 5197, chame centro Recife, 125, décima 1. 2-2-0, bom dia, vai trabalho. Igualmente. South American, 2-3-0, what are you ready to do? American 3-0, line up, and take off runway 10, wind 180 degrees, 05 knots. Okay, line up, take off runway 10, American 2-3-0, and just confirm departure is 128.0. Affirmative, 120.8. Azul 2758, confirm your speed. 190, Azul 2758. Roger. Azul 4060, redução de velocidade para 2009. Reduzindo 200, 4060. Já o voo 1864 está estabilizado no X-Ray 10. Voo 1864, torre 1183-95. 295, manda-me. Voo 1162 está autorizado, sinal ILS X-Ray da pista na zero, informe estabilizado. Agora vai estabilizado no 1162. Solo Salvador, Cotia, é o gol 1094. Paciente da Papá, autorização Fortaleza. Sou 9542, contato radar afastado de Salvador, 66 milhas, Nordeste. Reporte quando pronto para descer. Plano. Decolagem da 10, saída Momo, transição Frote. Controle 120 decimal 8, transponder 5012. Autorizado Fortaleza nível 370, decola da 10. Baba. Frote, no peso Lu 19, Bangu. Controle 1208, aciona 5012. O gol 1094. Correto, gol 1094, chame para o pushback acionamento. Reportará, gol 1094 na posição 10. Mandar Salvador de parte, 180 décima 8. Zulu 9542 está na escuta do controle? Prossiga 9542. 9542 está sob contato radar, 60 milhas, Nordeste de Salvador, reporte quando pronto para a descida. Vamos lá para a descida, 9542. Departure American 230 out of 1600 for 340. Departure, American 230. American Line 230, climbing and maintain flight level cleared and stand by for the radio contact. Roger, climbing to 340. Flight Tampa. Gol 1162, torre 1198, decimal 95. 095, bebê. 2758, descending, maintain 2000 feet, clear the final ILS radio runway 10, report from the localized course. Roger, yes, 1000 feet, I have asked the X-ray, I will report. That is as good, 758. Torre do Salvador, aqui é gol 1162, estabilizado, 150. Gol 1162, continua a aproximação, aguarde pista livre, reporte avistando pista. Agora a pista livre vai reportar, som, gol 1162. Teto estimado, gente? Teto de 1000 pés, última avista 1000 pés. 1000 pés, obrigado. More departure, American 230. Gol 1395, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, gol 1395, roger. Boa noite, Zé 4, estou informando só a camada aí, logo logo dá pra ver meu pé. Obrigado, valeu. 30. Solo Salvador, 1864 Librou. Pegou 1864, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Tem uma Alfa mantendo a Juliette. Visual em cima, Cresgo no 1962. O 1162, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 7 nós. Autorizado pouso, gol 1162. Azul 2758, status. 2758, contact now the tower 118.95. 118.95, 2758. 4060, autorizado sinal ILS X-Ray da pista no zero, desde que mantenha 2000 pés. Informe estabilizado. Autorizado ILS no zero, reporte estabilizado 4060, 10280. Report to runway to site, azul 2758. Roger, 2758. Garoto, mano. This is my captain. 162, solo 228, direita 1219, solo. 2109, boa. Solo 4207, está pronto para o funcionamento do 4. Autorizado, 4207, chame táxi. Autorizado, vai chamar o táxi azul 4207. Salvador, está 3191, portão 5, está aqui para parabéns. Autorizado, 3191, chame táxi. 3191, leite, chama táxi. Vou 1962 e vou outras coisas. Vou 1962, táxi via Alfa e mantenha a posição na cidade Juliette. Alfa, cidade Juliette, 1962. Professor, estou confirmando para o Azul 4207, está autorizado, né, no 4? Firmo, autorizado, Azul 4207. Aeronave da TAM vai iniciar também no 5, não interfere no procedimento. Assistente, né, 1864, portão é o 05, está sendo desocupado agora pelo Airbus da TAM. Mantenha a posição aguardando para o ingresso. Firmo, senhor, estou copiando a informação, está desocupado aí puxando, 1864. Para início de descida, azul 9542. 9542, desça via para 2000 pés, ajuste de altímetro 1099. Para 2000 pés, desce via, ajusta 1099. 1162, portão previsto 10, está ocupado por um Boeing da companhia. E a Infraero vai providenciar um novo gate para o seu parquear, ok? Aguarde na cidade de Juliette. Anda Juliette, agradeço. Muito obrigado. 4060, estabilizou? Estabilizou, 4060. 195. 4060, torre 1-1-8-3-1-9-5. Torre 1-1-8-9-5, 4060. Senai 6200, bom dia, Sione, identificação, autorizado via chegada a Mari. 050, altímetro 1099. American Line 230, climbing restriction to level 320. And call now, receive center 126.85, enable 125.45. 126.85, say again the brief. 126.85, enable 125.45. 126.85 or 125.45, and climb to 320, American 320, good day. Ao meu papá Juliette, papá, aciona identificação, vou Yaman, em Yaman intercepta via chegada, desça e mantenha nível 080, altímetro 1099. Papá Juliette, papá, descida critério até o nível de voo 080, aguardando o serviço a dar. Push back and start off, report for taxi. We report for taxi, go 1094. 207, temos 110 a bordo, autonomia de 1 hora, alternando Ribeirão Preto. Autonomia de 4 horas e 40 minutos, alternando Ribeirão Preto. Ok, 4 horas, ciente, alternando Ribeirão Preto, livre táxi, azul 4207. Foto espera da 1-0, 1895 a torre, boa viagem. O Gol 864 tem condições de ingressar no pátio, parquear no gate 5, mantendo certa separação com o Bergoglio, tá? Ok, então livre o ingresso, devido à restrição visual aqui da torre, não temos como avaliar aqui, mas tem livre ingresso no pátio, Gol no 864. Ok, tá dizendo táxi então, Gol no 864. Salvador está 3191, táxi 189, 3 horas e 50 centímetros. A 3191, dê passagem à aeronave da Gol que está ingressando agora na Juliette e após o mesmo, prossiga o táxi em frente, via Pátio Índia e no ponto de espera chame a torre, 1895, boa viagem. Salvador, aeronave da Gol, Pátio Índia 1895, bom domingo, Rio. Lima tem pistão no zero, azul 4207. A Lima tem no zero, 4207. Autorizado decolagem pista 1-0, vento 1-70 graus, 8 nós. Paulo Salvador, azul 4060, vibro. Azul 4060, continue, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, reporte para ingressar no principal. Alfa, Kilo, 3, reporta para ingressar no principal, 4060. Salvador, Saulo, bom dia, 3895. Tá, 3895, bom dia. Autorizado Guarulhos, o nível 300, via Pesulu, 1-0, até Taubaté. A decolagem da 1-0, saída da El, transição Motiva, controle. 120 decimal 8, transponder 5040. 300 é o nível, Pesulu 10, Taubaté 10, decola da El Motiva, 208-5040, 3895. Correto, tá 3895, chame para o pushback acionamento. Tá pronto, obrigado. Decolou aos 37, 1-208, controle, voo. 208, obrigado pela presença. Bom dia, 3191, a Lima tem pistão no zero, voltando 3191. 3191, a Lima tem 1-0. Bom dia, azul 4207. Do 4207, bom dia, contato radar, suba via da El, para nível de voo 340. Via da El, 340, 4207. Before holding short, call tower on 118.95, voo 1094. Okay. 4060, mantenha a posição antes de ingressar no pátio principal. Tráfego taxiando pelo pátio, é um Boeing da Gol. Assistente do tráfego da Gol, vai manter a posição para ingressar no pátio da Gol. Autorizado, Dael Azul 4207. Obrigado. A Juliette Papá, desça e mantenha 4 mil pés a critério. Salvador, muito bom dia, Gol 556, informação Papá, 562, autorização, Galeão, copia. Chegou no 556, bom dia, autorizado Galeão 360, nível per November 857 até Moço, decola da 10, saída da El, Leda, Irume, após Leda direto Irume, o controle 120.8, transponder 5044. Ativo autorizado Galeão 360. Conforme o plano de voo, para novembro 857, Mouso, decola 10, Dael, Leda, direto, Iruma. Controle 208-5044, transponder com 556. Que após Leda é Irume. É, Índia, Romeu e uniforme, Mike Índia, ok? Ativo direto, Irume, o 556. Obrigado. O voo 962, ingresso no pátio, portão 10. Pátio para o 10. Voo no 556, correto cotejamento. É, chame para o Chibeque acionamento. Reportará, também obrigado. Azul 4060, dê passagem à aeronave da Gol que está ingressando na Juliette após o gate, é o número 3. Gente, após o Gol, gate 4060. Liner 4, ready for takeoff. Roger, Liner 4, Liner up and maintain runway 10. Liner up and maintain runway 10, Liner 4. A Juliette Papá, contato radar afastado de Salvador, 40 milhas oeste. Desça e mantenha 4 mil pés na proa de toque. Descendo e mandará 4 mil pés na proa de toque do Papá Juliette Papá. Salvador, Salvador, nós na 2, confirmação da venda. Papá. Localizador, o azul 9542. 9542, torre 198, decimal 95. 1895-9542. 1962, acione identificação autorizado via chegada à margem. Via sem margem 050. Via margem 050, possibilidade de voar com a Suna. 962, inicialmente mantém perfil de chegada e aguarda. Tente aguardar. 6200, autorizado sinal ILS X-Ray 590, desde que mantenha 2 mil pés, informe sobre isso. 6200, autorizado 2 mil pés, autorizado sinal do X-Ray, comandante estabilizado. Pista, o azul 9542. Cliente, vai reportar a pista no 952. Meu bravo Alfa Lima, bom dia, prossiga. Está autorizado. Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte. Uma centena, conforme rota do plano apresentado. A decolagem é da 17, saída Coral, após Coral direto Danger. E segue conforme o plano. Controle 120.8, torre 118.95 e o transponder 5572. Grava a folhinha. Airline 4, Airbonnet 43, contact Salvador Departure, 120.8. Salvador Departure, 120.8, go 179 Frank Bank. No pátio 4, chame torre, parcelamento e táxi. Já tem o POB? Condição de trem, tá? É, mais ou menos uns 5 nós, cara. Capaz de escapar, se possível, manter essa velocidade até Duna, o próximo marcador externo para sequenciamento? Sim, vai estar mantendo a velocidade até Duna para sequenciamento no marcador externo. Salvador Departure, good morning, go 1-0-9-4, passing 2000. 1-0-9-4, 5 mini maintain flight level 370 via Momo Departure, radio contact. Climbing maintain flight level 370 via Momo Departure, go 1-0-9-4. Mantenha 3.000 pés, altímetro 1.09. Entre e descendo, manterá 3.000 pés, 1.09, para fazer a escapar. Resolu 1.9, decola da 1.7. Saída Momo, transição forte, controle 1.20.8, a torre 18.95. E o transponder 5576. Cai correto, botejamento no meu Bravo Oscar. Já tem o POB? Ok, 7 a bordo. Chame a torre para acionar. Taxiar, boa viagem, meu Bravo Oscar. Autorizado, TAM 3895, chame táxi. Toma na frente, 3895. Brasil, sentido a Papá, 180 para 170, passando para Bode. M200, estabilizou? M200, controle. Estabilizado, 6200. M200, torre, 118, decimal 95. Ok, 295, bom dia, 6200. 048, sua identificação dessa via chegará a Mari, para nível de voo 060. Via Mari, 060, 0043. Alfa Charlie Mike, autorizado Valença, 060 nível, decola da 17, saída Arbor, após direto Valença, controle 120.8, a torre 118.95, o transponder, acione o 0132. A bordo, correto cotejamento, tá no pátio 5. Chame a torre para acionamento, táxi, Alfa Charlie Mike, boa viagem. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1.70 graus, 9 nós. Pouso na 1-0, oceané 6200. Comando solo, seria 4 Romeu, 4 Romeu tem aeronave. Estamos aguardando aqui, próxima 5 Romeu. A posição é a 03, ok? Romeu, tem condições de fazer um 180? Negativo, 03, Romeu. Salvador, 156, pushback, acionamento 612. Autorizado, Bruno, 156, chantax. Chama-tax, 156. Acione, chame pro táxi. Chama-tax, tá terminado. 200, do solo às 49, direita, 1208, controle, bom voo. 208, Alisal, chané 6200. Romeu Bravo Oscar, autorizado táxi, reposte na interseção para ingresso, pistão no 7. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar. O 190, 962. 1094, call now, repeat center 126.85, enable 125.45. Repeat center on frequency 126.65, enable 125.45, go 1094 and have a nice Sunday. 126.85. 126.85, voo 1794. Que eu chamei 6200, livre, táxi em frente, e Alfa, chame na Cidade Juliette. Tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 1 ou 2 milhas, um Papa Alfa 46, com 172 de grau. Vai manter a proa após o TAP, com 962. Qual o POB, por gentileza? POB 210. Ok, centro, livre táxi na direita, tá 3895, e no ponto de espera, dá 1-0, chame a torre, 1895, boa viagem. Direito, 1895, ao ponto de espera, foram 3895, obrigado, bom domingo. Pronto para o táxi, gol 556, 154 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Ouro 556, livre táxi, via pátio Índia, ponto de espera da 101895, a torre, boa viagem. Afirmativo pátio Índia, 1895, a torre, 556, muito obrigado, um bom domingo. Espero 48, o tráfego que precede na aproximação está a 16 milhas. Caso necessite de alguma, o controle informa. 6. 5? Isso, você tem um backpack, reposte na cabeceira 35, reposte para decolagem. Papá Romeu, Romeu Bravo. Juliette, papai estabilizou? Papai Juliette, papai, já passou Duna, já está estabilizado no ILS. Ativo, chame torre 1-1-8 desse 195. 1-1-8-9-5, papai Juliette, papai. 1962. Para interceptar o localizador, curva à direita para o 060, desse mantenha 2.000 pés de forma estabilizada. 060, entendeu que está livre LS, vai reportar estabilizado, gol 1962. Caminhamento correto. 048, desce e mantenha 3.000 pés, altímetro 1018, está livre da restrição de altitude em casa. 1098, 3.000, às 11.014. Autorizado táxi, reposte na interseção para ingresso, papá, papá, alfa, Charlie Mike. Reposte na interseção, papá, alfa, Charlie Mike. linha do Trans Capitana 35, Romeu Bravosca. Bom, o Bravosca pode para a decolagem? Como o tráfego agora se aproximando para a pouso 10, passando externo, o Romeu Bravosca. Aguarda na linha do Trans Capitana 35, Romeu Bravosca. Se tiver o Romeu Bravosca, a posição, o mesmo já passou o externo, o Papa Romeu Bravosca. Onde está ele? Papá Juliette Papá passou o externo, baixado e travado. Papá Romeu, Papá Juliette Papá. Visual com a pista? Negativo, senhora. Pode visual? Faltará visual, Papá Juliette Papá. Mantém a interseção, aguarde para ingresso, papá, papá, alfa, que mais. Falcão 90, papá, Juliette, papá. Papá Romeu, papá, Juliette, papá. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 160 graus, 089. Livre pouso na 1-0, papá, Juliette, papá. 2-3-8-5, aqui. 3-8-5, mantém o ponto de espera da 1-0. Será 3-8-5. Outra vez também, os dois do teste, fizeram para tudo. O voo 962 está estabilizado. 962 a 1 milha de duna, completa aproximação de torre 1 no 8, decimal 95. 18, pode confirmar? Decimal 95. 1895, obrigado, Zé João. 048 autorizado, sinal ILS, X-ray, pista no 0, informe, estabilizado. Ele vai se reportar em estado de fase, 5048, autorizado em X-ray. Muito bom, 556, muito bom dia.